espera numa deixa pra que ele puxasse o pé. Eu não sei nem da onde eles tiram tanto tempo, mano. Vou ficar criticando os trampos dos outros, tá ligado? Nós é a pedra no sapato, é pimenta no seu café. Nós é o que nós é, não aquilo que cês quer. Vampiro sangue suga no baile de Halloween. Quer ofuscar seu brilho, tramando seu fim. Quer te fazer de escada, te usar igual trampolim. Não fortalece seu corre, mas quer tá no camarim. Quando tem um evento que tão cobrando na entrada, ele afoga as mágoas no gole de chupa-cabra. E quer pular o muro e tretar com segurança. Eu já vi muito metido a bandido, dá mais trabalho que criança. Quando eu tava descabelado, sem nenhum real no bolso, eu não me lembro de ter visto o seu rosto. Aonde você tava quando nós não tinha nome? Nós morava num barraco cheio de ódio, cheio de fome. Não te vi lá na quebrada e nem na capa do que suco. Quer pagar de maluco? Fala que o sistema é bruto. Iludido com o TikTok, louco pra dar um teco. Vê a cunhada na festa e já quer jogar um xaveco. Fala de fulano, de Beltrano e de Ciclano. Logo eu já percebi que era um boneco de pau. Falou que chegava chegando, que era pico terrorista. Foi o primeiro a correr quando viu a polícia. Só anda gingando e fala gíria pra caralho. Baba no seu beck, serra seu cigarro. Quer pegar carona e na janela dando tchau. Tá cavando a sepultura do seu próprio funeral. Quer colar, quer chapar, já tá levando um boi. Nós conhece um 71, esse é o famoso 172. Mas tem uma pá de bico sujo, sonho de tandera. Não me acompanha não, porque eu não sou novela. Lugar de estrela é no céu e não na terra. Sai jurão, mira mais me erra. Mas tem uma pá de bico sujo, sonho de tandera. Não me acompanha não, porque eu não sou novela. Lugar de estrela é no céu e não na terra. Sai jurão, mira mais me erra. Esses babão de internet não tem vergonha na cara. Corre que lá vai bala, corre que lá vai bala. Chega pisando fofo que os louco é consagrado. Aprenda a respeitar pra ser respeitado. Aí vai que corre pelo certo, cê vê assim. Só não é visão pra frente, é visão pra frente. Só vai, só vai. Vida na diagonal, check aí. 04 código de pé, nós três. Valeu.